Sentado no calçadão com meus papas, Coleman e Fultepira, contemplando a vitória que juntos conquistamos. Eu, ei. De repente passa uma fofa bonita, xingado dela me intimida. Olhar dela paralisa, baixinha me lembra meu puto Galiza. E baguerei, me negou, disse que eu estava maldrachado. Calçonete, chinelo, camisa tropical, relaxando. Vou continuar com a mesma para. Danas. De repente ouço meu céu tocando, era uma mensagem enterando. Era o senso Malema convidando pra palata e a capé aceitando. Eu, ei. Mônica Ramirez Júnior no bordão, preparado pra vida com confusão. Sabes como é a tiga do verão, porque tens moedas pretas e este patrão. Um gajo estava encravatado, um fado tipo advogado, altamente suecado, com cara de quem não estava preocupado. Piras ali só vinha em baltinho, cruzei com Mônica Citinho. Bancamos ali num cantinho, o papo começou a fluir e mansinho. O DJ Popo tava lá, o DJ Omar Chigui tava lá, o DJzinho tava lá, Mauro Lali também tava lá. Ai, o Gardinal tava lá, o DJ Prefere Old estava lá, o DJ Quinho tava lá, o Budu Falado também tava lá, o DJ Lelo tava lá, Kim Chapita Ita tava lá. De repente vejo aquela caixa incrível, embriagadamente visível. Na banda neocotista aqui não é possível, o moço ega tava irreconhecível. Um gajo tava encravatado, um fado tipo advogado, altamente suecado, com cara de quem não estava bem culpado. De bosta aí, o fidiço vem contra o fidiceiro, acortou no meu chão. Já é dezembro, de fagito. Já agora, aproveitar de desejar rabitas melhores àqueles que se encontram na cama de um hospital. E também desejar muitas forças aos meus papos que estão na cela. Dizer que Jesus está o Javé, a cartilha. E quanto a vocês, muito cuidado nessa hora. Atenção, a serlação, viver anima.